Uma boa noite a todos. Boa noite. Uma noite especial, um feliz sábado. O título da mensagem esta noite é um título longo, testemunhando a agonia, o julgamento, a morte e a ressurreição de Jesus. Vamos começar testemunhando a sua agonia no Getsêmani, Mateus capítulo 26, versos 36 a 46. Em grande medida, a mensagem dessa noite será retirada do Evangelho de João. O Evangelho de João foi o último livro da Bíblia a ser escrito. João foi o discípulo mais jovem de Jesus. Foi o único que esteve com Cristo no seu julgamento e na cruz. Todos os outros fugiram. O outro discípulo que estava mais perto de Jesus, além de João, era Pedro. E Pedro nega Jesus enfaticamente, com palavrões, com impropérios, como diz a Bíblia. E nós vamos estudar, basicamente, o último dia da vida de Cristo a partir do Evangelho de João. Mas nós vamos começar lendo o texto de Mateus, porque ele dá uma informação que o Evangelho de João não traz e que é bastante importante para a gente dentro do nosso contexto hoje. Então, Mateus capítulo 26, a partir do verso 36, assim diz a palavra do Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Muito se estudou a respeito dos evangelhos na história da humanidade. Os evangelhos não são a biografia de Jesus no sentido estrito, ou no sentido como nós temos essa noção de biografia, contando a vida inteira da pessoa. Todo ali o seu nascimento, as circunstâncias, a família, o contexto, toda a sua infância, toda a sua adolescência, a sua vida adulta e, por fim, a sua morte. Os evangelhos não seguem essa lógica quando falam de Jesus. A maioria dos quatro evangelhos fala muito pouco da infância de Jesus e gasta muito tempo com os momentos finais da sua vida. Porque aqui estão, talvez, as lições mais profundas e as conclusões mais importantes a respeito da identidade da pessoa de Jesus Cristo. Relembrando muito do que a gente estudou aqui essa semana, Jesus Cristo, ele tem uma identidade. Se você não entender essa identidade, você não entende o que ele falou, você não entende o que ele fez, você não entende o que ele é. E a identidade de Cristo é: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, verso 1. Esse Verbo se fez carne, no verso 14. E é assim que nós concluímos que em Jesus Cristo nós encontramos Deus feito homem. E se você não entender isso, você não entende a mensagem do Evangelho. Por que é importante entender isso? Porque nós lemos no texto uma tristeza profunda, uma tristeza que a gente não pode compreender. E especialmente porque aquele que está triste é o Deus de toda alegria, é o Deus de toda paz, de toda glória, de toda luz, de toda verdade. Imaginem por um segundo o prazer de ser Deus. É possível imaginar? Quem não é Deus não consegue imaginar. Mas quem sabe a gente consiga imaginar um pouco. Amor perfeito. Você conhece amor perfeito? Talvez você não conheça, mas Deus conhece. Você conhece paz perfeita? Talvez você não conheça, mas Deus conhece. Você conhece alegria, satisfação perfeitos? Talvez não, mas Deus conhece. É por isso que quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo em pessoa se entristece, a sua alma está profundamente triste até a morte, é que a gente consegue entender a gravidade do que está acontecendo aqui. Quando você estuda também a pessoa de Jesus da perspectiva humana, você entende que Jesus Cristo foi o único ser humano na face da terra sem pecado. Nós estudamos isso aqui. Lembra que Davi fala: em pecado me concebeu a minha mãe. E isso é verdade a respeito de todos nós. Salmo 51, verso 5. Também o livro de Isaías, capítulo 48, verso 8, diz que todos nós somos chamados de transgressores da lei de Deus desde o ventre materno. Somos egoístas, somos maldosos, somos carnais, somos pequenos. Pequenos em amor, pequenos em crer, pequenos em viver segundo o padrão da verdade do Evangelho. Pecadores, todos nós. Mas Jesus Cristo é diferente. Ele não nasce da vontade da carne. Inclusive, ele nem nasce do sexo, como todos nós nascemos. E ele nasce por obra do Espírito Santo. Ele é incontaminado pelo pecado. Jamais mentiu, jamais idolatrou, jamais sentiu ódio, raiva, rancor, malignidade contra as pessoas. Amou de forma perfeita, perdoou de forma perfeita, viveu de forma perfeita. Isso indica que jamais houve incoerência entre a vontade de Jesus e a vontade de Deus. Nós somos diferentes disso. Por vezes, Deus nos pede para a gente santificar o dia de sábado. Se tiver que abandonar o trabalho que vai ganhar melhor por causa disso, abandone o trabalho que vai ganhar melhor. A gente pode até tomar essa decisão, mas às vezes a gente fica com vontade de tomar uma decisão diferente. Poxa, olha só o que eu estou perdendo. Muito dinheiro. A gente fica com vontade de aceitar a proposta, transgredir o sábado. Poderia dar outros exemplos? Deus quer que a gente mantenha a fidelidade e não minta. Por mais que a gente tenha que falar a verdade, isso for vergonhoso para nós. Porque às vezes a gente mente porque a gente acha, a gente tem vergonha de falar a verdade. A gente não quer falar a verdade, a gente está contra a vontade de Deus. Mas Jesus, ele nunca experimentou esse problema. Deus quer que a gente fale a verdade. Jesus, ele tinha um prazer enorme em falar a verdade. Quando falar a verdade custou a vida dele, porque obviamente dentro do contexto humano, Jesus foi assassinado, por quê? Porque falou a verdade, para quem não queria ouvir a verdade. Falou a verdade para o pastor. Pastor, você está pecando, você está mentindo contra o povo, você está mentindo contra Deus, você está ensinando o que não é verdade. E o pastor daquela época, em vez de admitir o seu erro, abandonar o pecado e seguir a Jesus, odeia a Jesus. Jesus, ele enfrenta romanos, judeus, pagãos, crentes com a verdade, com o objetivo de resgatar as pessoas para que sejam salvas, felizes, fiéis para todo sempre. Vida eterna é só o que ele oferece. E é porque ele é Deus que ele tem poder de oferecer e conceder. Agora, vamos nos aprofundar nesse quadro de Jesus se entristecendo e pedindo ao Pai: se possível, Pai, passa de mim esse cálice. Como é que a gente vai interpretar esse cálice, né? Era algo literal? Era algo simbólico? Eu, particularmente, creio que possa ser, inclusive, algo literal. Ellen White descreve a cena e ela diz que o cálice tremia nas mãos do Senhor. E aquele cálice continha, nas palavras dela, as fezes do pecado. Você tem coragem de engolir? Ele treme. Tudo o que ele odeia. Porque a única coisa que Deus odeia é o pecado. Deus ama todas as pessoas, deu vida a tudo, ao universo inteiro. Coisas lindas, maravilhosas, perfeitas. Ele deu vida para todos. Ama a todos, ama tudo. Ele é amor, inclusive. A única coisa que Deus odeia é o pecado. E o pecado está nas mãos dele. Ele não é o culpado pelo pecado. Tanto não é que ninguém mente porque Deus manda mentir. Ninguém transgride o sábado porque Deus manda transgredir o sábado. Ninguém se torna viciado em crack porque Deus manda fumar crack. E aí eu poderia dar inúmeros outros exemplos. Não é culpa dele, não é ele que manda. Mas quem fuma crack, quem mente, quem rouba, quem mata, quem transgride o sábado, merece o inferno. Merece a morte eterna. Só que Deus sabe que a gente foi envolvido no pecado pela mentira do diabo, pelo engano. E pelo que Adão e Eva fazem lá num jardim perfeito, todo mundo se torna imperfeito. E Deus sabe disso. E ele diz, eu não vou entregar os meus filhos amados assim, não. Só que para ele não entregar a gente aquilo que é justo, a morte eterna, alguém tem que morrer. Ninguém melhor do que ele. Em pessoa, Deus se faz homem. E aquele cálice treme na sua mão. Ele ora. E é engraçado que o Evangelho relata essa oração com uma frase, né? Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas o texto diz, depois de uma hora ele volta para ver os discípulos dormindo. Uma hora, orando a Deus, clamando a Deus. Na segunda vez que ele vai orar, ele diz, bom, se não é possível, então que se faça a tua vontade. Interessante isso, né? Essa comunhão de Jesus com Deus enquanto homem. Mas vamos olhar um pouquinho mais de perto isso aqui, João capítulo 18. A partir do verso 3 até o verso 11, assim diz a palavra do Senhor, tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e lhes perguntou, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura eu o cálice que o Pai me deu. Outros textos do Evangelho relatam que Jesus toma a orelha daquele jovem no chão, recoloca no lugar e cura a ferida. Milagre pequeno para quem ressuscitou mortos. Devolver a orelha, tranquilo, né? Para quem curou todas as doenças meramente com a palavra, tranquilo, né? Colocar a orelha no lugar. Jesus. Vamos pensar um pouquinho mais. Tristeza e angústias profundas pelo sofrimento trazido pelo pecado. É assim que Deus sente. É assim que Ele é. Aquele que guardou os mandamentos do seu Pai de forma perfeita, submeteu a sua vontade de forma perfeita, Ele pede livramento. Senhor, se possível, passa de mim. Jesus, porém, Ele encara a cruz como vontade do Pai e assume a culpa de todo o pecado. Ele não quer a cruz. Ele é o Deus da vida, não da morte. Ele é Deus da santidade, não do pecado. Cruz é a morte. O salário do pecado é a morte. Ele não quer isso, mas Ele assume isso. E, segundo a própria palavra da profecia, Isaías 53:10, já dizia assim, todavia o Senhor agradou moê-lo. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. 700 anos antes de Cristo nascer, Isaías escreveu essa profecia. Ao Senhor agradou moê-lo, porque ele vai dar a sua alma como oferta pelo pecado. Quando ele fizer isso, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. Da morte, ele retorna para a vida. E a vontade de Deus, que é a salvação dos pecadores, vai prosperar nas mãos desse homem. Porque pelo que ele vai sofrer a partir de agora, ele tem todo o direito de perdoar todo viciado em crack, todo político corrupto, todo ladrão, todo assassino, todo mentiroso, todo pecador, vocês e eu. Ele tem direito de fazer isso. O Evangelho de João, conforme você lê no capítulo 18, dos versos 1 a 11, que nós lemos agora, ele também mostra que Jesus não foi uma simples vítima do poder maligno, mas redentor voluntário da humanidade pecadora. Isso é muito importante. Ele ora ao Pai, ele diz que ele não quer a cruz, se possível ele quer não passar por aquilo. Mas ele assume, ele aceita, ele vai. E muitos usam essa expressão, né, pegar para Cristo. Me pegaram para Cristo hoje, né? Ou seja, me pegaram para fazer comigo o que eu não quero que seja feito. Tem essa ideia popular, mas isso não é verdade. Jesus não foi pego para Cristo. Ele veio ao mundo com esse objetivo, morrer por nós. E quando os discípulos humanos dele não puderam defendê-lo, Jesus falou, né? Eu poderia clamar ao Pai, ele mandava 12 legiões de anjos, não era de homens, não. Aí você vai estudar o Antigo Testamento, em uma noite, um anjo do Senhor matou quantos assírios? 185 mil. Um anjo. O que Jesus faria com 12 legiões de anjos? Sobraria quantos para bater na cara dele? Sobraria um lá? Não sobrava um. E a Bíblia é clara, João capítulo 10, versos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente entrego ela. Eu dou a minha vida. Esse é o Senhor. Vamos testemunhar um pouquinho mais de perto o julgamento de Jesus diante de judeus e romanos. No próprio capítulo 18 de João, a partir do verso 19 até o verso 24, a Bíblia diz assim: Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se eu falei mal, dá testemunho do mal, mas se eu falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Versos 28 a 32, vai continuar essa história. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: Que acusação trazeis contra esse homem? Responderam-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o, vós outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando modo de morte, porque havia de morrer. É interessante a vida, né? Jesus Cristo, Senhor do céu e da terra, Criador do universo, Deus feito homem, é colocado pela liderança religiosa nas mãos das pessoas mais cruéis que esse mundo já viu. Quando Daniel vai descrever o Império Romano, capítulo 7, capítulo 8 do livro de Daniel, ele fala de uma fera, um bicho terrível, espantoso. Nem tem na natureza um bicho daquele. Um bicho terrível que come tudo, devora tudo, destrói tudo. É o Império Romano, o Império Mundial, o Império Violento, o Império Terrível. Vocês lembram? Devem conhecer a história. Qual que era a diversão dos romanos, né? Hoje em dia você assiste um filme na sua casa, pessoas se matando, pessoa dando tiro, explosão, tal, legal. Sabe como que os romanos assistiam filme? Eles pegavam um estádio, tipo do Grêmio aí, do Inter e tal, lotava de pessoas, e lá no meio botava leão, faminto, e meia dúzia de pessoas. Aí a hora que o leão subia e pulava no pescoço de um, eles gritavam gol. Ouviram falar do Coliseu? Tem as ruínas lá em Roma, né? Roma. Essa era a diversão dos romanos. Era assim que eles se divertiam com as pessoas. Povo legal, né? E eles entregam Jesus na mão desse povo. E, enfim, esse texto aqui, ele tem questões inúmeras e diversas aqui, né? Mas vamos ler capítulo 19, de 1 a 16, e aí eu vou comentar em geral essa questão do julgamento de Jesus. A Bíblia diz assim: "Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou torturá-lo. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e vestiram-lhe como um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: Salve, rei dos judeus! E lhe davam bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: Eis que eu vo-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilatos: Eis o homem. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram: Crucifica! Crucifica-o! Disse-lhe Pilatos: Tomai vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório, perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Então Pilatos o advertiu: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dado. Por isso eu te digo: quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos essas palavras, trouxe Jesus para fora. Sentou-se no tribunal, no lugar chamado pavimento, em hebraico, Gabatá. E era Pareceve Pascal, era véspera da Páscoa, cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora! Fora! Crucifica-o! E disse-lhe Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam-lhe os principais sacerdotes: Não temos rei, senão César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Uma das grandes questões dos judeus no tempo de Jesus era essa submissão ao poder romano, ao poder pagão. Existia, inclusive, uma classe entre os judeus que eram chamados dos zelotes, que eram pessoas que pregavam o seguinte: Roma não tem poder legítimo sobre Israel, e nós podemos pegar em armas contra os romanos, nós devemos nos defender contra os romanos, porque só Deus reina sobre Israel, porque Deus é o rei de Israel. Inclusive, vocês talvez lembrem do Antigo Testamento, quando foi instituída a monarquia no povo de Israel, o povo foi pedir um rei para o profeta Samuel, e o profeta Samuel fica bravo, imensamente bravo com aquele povo. E Deus fala assim: Samuel, fica bravo com eles, não é contra você, é contra mim que eles estão revoltados, para que eu, Deus, não reine sobre eles. A partir dessa postura de Israel, Israel passa a ter um rei. Primeiro rei Saul, rei Davi, rei Salomão, e aí toda a dinastia para frente. E os reis de Israel foram pecadores. Salomão foi um rei terrível. Depois o filho dele, né, dizia que o dedo mindinho dele era mais pesado que o lombo de Salomão. Impostos, exploração do povo em nome da riqueza, do poder político e etc. Mas permanece um fato: só Deus é o rei de Israel. E Jesus, ele é julgado nesses termos aqui, né? Ele é trazido para Pilatos, o governador romano, e inclusive os judeus já sabiam o que queriam fazer com ele, né? Já trouxeram esse homem e Pilatos diz: Mas e aí, qual que é a questão? Olha, Pilatos, se não fosse coisa ruim esse cara, a gente nem trazia. Tá, mas façam vocês o que vocês podem fazer. Vão lá e julguem ele. Não, mas é o seguinte, é que nós, na nossa lei, Nós não podemos matar ninguém. Sabe o que a gente quer, Pilatos? A gente não quer conversa. A gente só quer matar esse homem. Tem outro objetivo. Mas tá, aí Pilatos vai conversar e Jesus, etc., né? E o texto a gente não leu para não ficar mais extenso ainda, mas em algum momento Jesus diz assim, olha, para Pilatos, todo o que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos pergunta para ele, o que é a verdade? E vai lá conversar com o povo, mas esse cara é ruim, tal. Assim, não, tá bom, bate nele. Levam ele para fora, humilham ele, torturam ele, e aí a hora que ele volta, diz assim, olha, já bati nele bastante, olha, eu não vejo nesse cara crime nenhum. Não, não queremos saber. Com esse aí é só morte, não tem outro caminho para ele. A gente não quer outra coisa. Mas eu trouxe para vocês aqui o fato do seguinte. Jesus ele sofreu um julgamento injusto por parte tanto dos judeus quanto dos romanos. Israel tinha leis a respeito do julgamento, sinédrio e etc. E os romanos também. A coisa não é feita assim de qualquer forma. E, por exemplo, no texto que a gente leu, em algum momento, quando Jesus ele é levado para a presença do sumo sacerdote, diz, e era de manhã, estava amanhecendo. Ou seja, Jesus ele foi preso, amarrado, agredido e interrogado durante a noite. Isso era proibido pelas leis dos judeus. Você não tem que ter medo de fazer nada escondido, é a lei de Deus, falar a verdade. Vai julgar o homem que matou, que fez coisas erradas, que merece algum tipo de condenação? Você julga ele à luz do dia. Você não julga ele de noite. Jesus ele é preso, amarrado, agredido, interrogado. Se pudesse, era morto. Ali na noite mesmo. Outra coisa. Em casos polêmicos, a decisão final, se o homem deveria ser condenado ou não, deveria ser dada num intervalo de 1 ou 2 dias para evitar injustiças. Às vezes acontece um tumulto, uma comoção popular. Ah, esse homem aqui foi pego estuprando a menina. Vamos levar, vamos julgar, é hoje, mata! A lei de Deus, para evitar algum tipo de excesso ou algum tipo de precipitação, a lei deles não permitia que em casos polêmicos você tomasse a decisão no mesmo dia. Você não pode dizer, esse aqui está falando blasfêmias contra Deus, está mentindo, está pecando, vamos matar agora. Não, espera um dia, pelo menos 1 ou 2 dias, para ouvir outras pessoas que ouviram o que aconteceu, o que não aconteceu, para a coisa não acontecer no momento. Para evitar injustiças. Outra coisa, as testemunhas contra o acusado não podiam se contradizer. Não podia aí você testemunhar e dizer assim, eu vi Jesus roubando um pão. Aí o outro vai dizer, não, Jesus não roubou pão, Jesus roubou a bicicleta. Se uma testemunha falasse isso e a outra, isso, acabou, o cara é inocente. Porque não faz sentido a história. Obviamente aquilo é uma falsa acusação. Era assim. E em relação aos romanos, quando Pilatos disse, eu não vejo nesse homem crime algum, isso equivalia a uma absolvição, e Jesus não poderia ser novamente acusado de um crime do qual ele já havia sido absolvido. Quando Pilatos diz, olha, esse homem não vejo nele crime algum, é a sentença, inocente. Você não pode, depois que o juiz julga inocente, continuar dizendo a mesma coisa, não, mas ele é culpado, então vamos matar esse homem porque ele é culpado. Estão violações seríssimas da lei judaica, e da lei romana. O Deus justo se faz homem para sofrer um julgamento injusto. Adiante. Testemunhando a morte de Jesus. João capítulo 19, versos 28 a 30. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Quando a igreja primitiva vai pregar, eles vão dizer assim. Eles dizem assim, matastes o autor da vida. Essa é a identidade de Jesus. Ele não é uma pessoa como eu e você. Deus que se fez homem. Ele vem para salvar os homens. E Jesus, na cruz do Calvário, ele está com um foco e um objetivo. Salvar a humanidade. É por isso que ele ora por aqueles que o crucificam. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E para cumprir a escritura, quando ele sabe que está morrendo, o doador da vida está morrendo, ele diz assim, olha gente, eu me fiz como vocês. Vocês têm fome? Vocês têm sede? Vocês têm dor? Eu também tenho sede. Abre a sua Bíblia em Salmo 69, verso 21. Mil anos antes de Cristo, o povo de Israel aprendeu uma música. Vocês gostam de cantar aqui? Gostoso cantar, né? Mas olha só, cantar é gostoso. E o povo de Israel aprendeu uma música. Mil anos, mais ou menos, antes de Cristo. E o povo de Israel cantava uma canção, e no meio dela lá tinha uma frasezinha, desapercebida, né? Quem sabe até o povo nem entendia essa frase, né? E a Bíblia diz assim, Salmo de Davi, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. O povo de Israel cantou mil anos essa música aí, sem saber o que, que queria dizer isso. Mas quando o Senhor vai para a cruz, quando Ele morre por mim e por você, Ele tem sede. Ele não recebe um copo de água fresca, é vinagre. E Ele bebe, e Ele diz, está consumado. Essa expressão grega, quando você ia lá no mercado, você pendurava lá suas compras. Você comprava arroz, feijão, macarrão, ficava lá a conta. Quando você ia no seu salário, no dia do seu salário, e pagava essa conta, eles batiam um carimbo. Está consumado. A dívida está paga. Essa era uma palavra do mundo do comércio. Jesus faz uma troca com a gente. Ele sofre a cruz. Ele sofre a vergonha. Ele sofre a pena do pecado. Ele sofre a morte. Para que Ele possa dizer na tua conta, está pago. Eu paguei pelas tuas mentiras. Eu paguei pelos furtos, pelos assassinatos. Eu paguei pelos palavrões que você fala. Eu paguei pelo tempo que você perde com lixo nesse mundo. Eu paguei pela vaidade. Eu paguei pelos desvios de verbas públicas. Eu paguei por todo o pecado no coração de cada ser humano. Tudo que a gente fala, pensa, sente, faz, que é pecado. Ele paga. Está pago, está consumado. Ele tem direito de perdoar de forma perfeita. Vamos terminar. Testemunhando a ressurreição de Jesus. João capítulo 20. Vamos voltar lá para o Novo Testamento e vamos terminar. Coisa mais linda a respeito da história de Jesus é que ela não acaba igual a nossa história. A nossa história acaba assim. Nasceu, viveu, morreu, acabou. Jesus, ele tem uma história diferente. Assim diz a palavra do Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra do túmulo estava removida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, João, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, não sei onde eles o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou, entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis, e o lençol que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Para terminar, versos 19 a 21. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio quem? Jesus veio, se colocou no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, e eles se alegraram, portanto, os discípulos, ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. A gente ouve falar dessa história. Muitos duvidam dessa história. Não vou mentir para vocês. Tem pessoas que leem a Bíblia, leem tudo isso aí, e dizem, não creio. É igual ler gibi, novela, livro de ficção, O Senhor dos Anéis. Tem todo o direito, cada um crê no que crê, vive do jeito que vive. Mas para imaginar essas pessoas que não creem, se fosse verdade. Não precisa crer, vamos pensar se fosse verdade. Você conhece um homem, ele é igual a todos os homens, não é bonito, não é rico, Jesus. Agora é o seguinte, você conhece esse camarada, ele é normal, ele é uma pessoa. E ele tem algo diferente nele. Ele vai com você para a igreja, mas certas coisas que você não entende, ele entende. Só que ele não fica impaciente com você porque você não entende. Ele te explica, ele te ensina, ele caminha, ele leva você junto. E você vai viver com esse cara, e você vai conhecer ele, você vai comer com ele, você vai andar com ele, você vai dormir com ele. Você vai ver ele no meio das pessoas. E de repente esse cara vai começar a fazer o que ninguém tem poder de fazer. Ele vai multiplicar o pão, ele vai andar sobre a água, ele vai expulsar demônios, ele vai curar. Ele vai fazer uma obra cujo resultado é felicidade e alegria na vida das pessoas. Porque se eu tô com câncer, minha mãe tá com câncer, meu avô tá com câncer, eu tô com um problema, e vem um homem e diz, câncer, sai. E a minha mãe tá limpa, tá curada, eu tô limpo, tô curado. Imagina a alegria desse povo. E você vê Jesus fazendo isso, aldeia depois de aldeia, cidade depois de cidade. Não é uma pessoa que Jesus faz isso, não. Jesus faz isso para todas. Agora, de repente você entende que esse cara tem poder de ser o rei do mundo. Não vai ter uma pessoa que não vai seguir esse cara. Não existe. Só que o que acontece? A inveja que uma pessoa dessa desperta naquele que tem religião, naquele que tem o poder da política, nas pessoas que têm o poder no mundo, é enorme. Porque esse cara sem dinheiro, sem riqueza, sem palácio, sem pompa, ele tem poder para mudar a história, a vida das pessoas. E quando a gente pensa que esse cara vai ser entronizado, todo mundo vai adorar ele, todo mundo vai seguir ele, e vai seguir o seu amor, a sua graça, a sua lei, a sua paz, é cruz para ele, é ódio para ele, é raiva dele. E como é que esse cara reage a essa situação? Ele faz igual a Pilatos, eu lavo as minhas mãos, eu vou embora daqui. Pereçam nos seus pecados. Ele não faz isso. Me dá o cálice. Dá para mim. Eu não quero, mas eu bebo. Eu vou sofrer o que ninguém pode sofrer. Eu vou morrer sendo o criador da vida. Mas saibam de uma coisa. 3 dias depois eu vou olhar nos seus olhos. Eu não vou lá para brigar com você, para te bater, para te condenar ao inferno. Eu vou dizer assim para você, paz seja com você. Eu fiz por você, porque eu te amo, porque eu te amei com amor eterno, porque você é importante, precioso, preciosa para mim. Se fosse verdade, o que é que as pessoas que viveram essa história iriam fazer por Jesus depois? O que que essas pessoas estariam dispostas a fazer por Jesus? Não tem o que as pessoas não fariam por ele. Você vai sofrer por ele, porque você vai pregar em nome de Jesus, você vai apanhar também, você vai levar pedrada, inclusive você vai morrer. Todos eles, aconteceu a mesma coisa. Foram humilhados, desprezados e morreram eles todos. Mas sabe o que acontece? O poder com o qual esses homens contavam essa história aqui fez com que nós estivéssemos aqui essa noite, do outro lado do mundo. Essa história aconteceu aqui, ó. A gente está aqui agora em São Leopoldo. São Leopoldo é tipo uma região metropolitana de Porto Alegre, da capital. Vamos pensar que a gente está perto da capital. Essa história aconteceu longe da capital, muito longe. Lugarzinho pequeno. A Judéia, a província romana, não era a mais famosa, nem a mais bonita, nem a mais rica, nem a mais nada. Jesus viveu no lugar comum dos lugares comuns. Mas a história dele cruzou os 7 mares. Os 4 cantos da terra. E se ainda não chegou em algum lugar, está escrito, vai chegar. A história de quem Deus é e do que ele fez para salvar a humanidade vai chegar. E sabe quais são os frutos dessa história? Salvação eterna dos pecadores que merecem o inferno. E não tem demônio para lutar contra isso. Não tem pecado para parar essa história, porque ele carregou sobre si os nossos pecados. E se ele carregou, ele tem todo o direito de nos libertar dos nossos pecados. Amém? Amém. Quantos de vocês desejam ter esse Senhor Jesus como rei da vida de vocês? Levantem a mão. Vamos orar. Papai do céu, eterno e maravilhoso, em nome de Jesus, obrigado pela mensagem desta noite, Pai. Amém. Obrigado por poder testemunharmos tua agonia, teu julgamento, a tua morte e também a tua vitória contra a morte, Pai. Amém. Obrigado, Senhor, porque o Senhor prova que nos ama, tendo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Te pedimos que o Senhor nos perdoe e nos transforme a cada dia. Nos prepare para o dia da nossa própria morte. Amém. Ou para o dia da volta de Jesus, Amém. Pai. Obrigado por esse sábado que começou, Pai. Amém. Senhor, nos ajude a descansar o nosso coração neste dia. Amém. Tira de nós a violência, a vaidade, imoralidade, pecado, seja o que for. E faze-nos fiéis e felizes pelo poder da tua graça, Pai. Amém. Dá-nos uma ótima noite, nos leve em segurança para os nossos lares. E nos traz de volta amanhã de manhã para te adorar em nome de Jesus. Amém. Amém.